Paz do Senhor, irmãos, irmãs, com gratidão a Deus, vamos dar prosseguimento à nossa devocional. O dia de ontem foi marcado por arrumações aqui na casa e não tivemos a condição de postar a nossa devocional, mas hoje já vamos dar continuidade. No capítulo 9 de Gênesis, aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Aos que alegam que Deus deveria destruir o mundo atual e reconstruí-lo com uma humanidade mais pura, amável e justa. Fica o exemplo desse primeiro juízo e nova aliança de Deus com o ser humano, momento histórico em que o Senhor pessoalmente renova suas bênçãos iniciais oferecidas aos primeiros representantes da humanidade. Contudo, o pecado, o conhecimento, a desobediência e a tendência agora inata para o mal continua fazendo parte do biotipo e da alma humana, tendo dado origem à violência e, portanto, à necessidade da ingestão de carne como alimento, mas com certas restrições, assim como a submissão a um tipo de governo, legislação e justiça dos próprios humanos. Só faço um destaque nesse rodapé, que esta questão da carne é uma tradição judaica e que, sem dúvida nenhuma, Deus não tinha o propósito de que houvesse a matança de animais para a nossa alimentação. Ele poderia providenciar, como fez, o maná no deserto e milhões de outras formas e iniciativas de Deus poderiam fazer com que nós nos alimentássemos de modo saudável. Dando prosseguimento, sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra. E de todos os peixes do mar, eles são entregues em vossas mãos. Faço o segundo destaque de rodapé. Mesmo diante de uma terra inóspita, a bênção de Deus garante que ao ser humano é dado todo o poder sobre a criação de Deus na terra. Aleluia. Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. A expressão original hebraica, com sua alma, ressalta a estreita relação que existe entre sangue e vida de todos os seres viventes sobre a terra. A vida é um dom misterioso de Deus, e não cabe ao ser humano tentar aumentar ou prolongar essa força vital dentro de si, comendo a vida que está presente no sangue das criaturas, como nos mostra Levítico 17. Crença defendida e praticada de várias maneiras por muitos povos pagãos ao longo da história. Os modernos conceitos de transfusão de sangue não podem ser compreendidos como ingestão de sangue, por todas as diferenciações conceituais, técnicas e práticas desse conhecido procedimento médico. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós, verso 5. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quarto destaque: Deus é o maior defensor da vida humana, porquanto o homem foi criado à sua imagem como representante fidedigno da pessoa da divindade e do seu reino sobre a face da terra. Por isso, a ninguém, por razão alguma, é outorgado o direito de atentar contra a imagem de Deus, a Imago Dei, que habita em todo ser humano. Segundo a lei, a teocracia, o governo de Deus, os que cometiam um assassinato premeditado incorriam sumariamente em pena de morte, pois quem mata um ser humano, a não ser em defesa própria, demonstra desprezo para com Deus e para com o seu semelhante. Quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado. Quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco: aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio, não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. O Senhor estipulou uma aliança eterna, irmãos, com Noé, enfatizada pela expressão nunca mais, e de outros significados semelhantes. Os sinais pactuais passaram a ser especialmente para a humanidade e para a história, selos representativos e visíveis dos compromissos específicos e eternos de Deus para com o ser humano. Assim, mais tarde seria instituído o sinal da circuncisão como marca da aliança entre Deus e Abraão, o sábado como sinal da aliança entre Deus e Israel no Sinai, e o sangue de Cristo como derradeiro símbolo da nova e definitiva aliança entre Deus e a humanidade. Versículo 14: Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. O rodapé, tanto a chuva quanto o arco luminoso e colorido que se forma em meio às nuvens carregadas, já eram fenômenos atmosféricos, conhecidos muito antes do dilúvio. Contudo, agora, o próprio Senhor conferiu ao arco um significado todo especial e eterno, como símbolo visível da aliança de Deus com Noé. A expressão hebraica original significa meu arco ou arco de Deus. Portanto, o uso do nome arco-íris é impróprio, na medida que tal expressão se refere a tempos e contextos totalmente diferentes e opostos. Íris faz parte da mitologia grega, como filha de Talmas e Electra, mensageira dos deuses e a personificação do arco-íris a fim de unir a terra ao céu, mencionada em Ilíada, poema épico grego do 8º século antes de Cristo, que narra os 50 dias dos 10 anos da Guerra de Troia, em grego, Ilion. Dando prosseguimento, então, depois dessa observação sobre o arco da aliança. Quando o arco estiver na nuvem, eu verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a forma de vida que existe sobre a face da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé. A partir dele se fez o povoamento de toda a terra. O rodapé, a partir desse ponto, começa a surgir a ideia dos povoados se transformarem em nações. Muito embora, irmãos, do ponto de vista historiográfico, o conceito de nação é bem mais tardio. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. O consumo de álcool ou de qualquer outro tipo de droga anula o temor do Senhor, os freios psicológicos e sociais, a ética e o bom senso, liberando descontroladamente o mal que habita o íntimo de todos os seres humanos, como diz o rodapé da BKJA. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. Leia o comentário. O fato da maldição de Noé ter sido lançada sobre Canaã, o filho mais moço do ofensor, que também era o caçula em seu núcleo familiar, salienta a referência a sucessão de Cã, ou seja, Canaã e seus descendentes seriam castigados por serem ainda piores que Cã. Cã, não sabendo guardar segredo quanto ao erro e à indecência de Noé, que deveria encobrir, saiu e, ao contar a seus irmãos, expondo seu pai a uma situação ridícula e vexatória, com as consequências futuras ainda mais danosas, posto que a fraqueza de Noé ficou clara diante de todos. A derrota dos gibeonitas aos pés de Josué é um dos cumprimentos dessa sentença. Algumas versões em português antigo grafam o nome próprio Cã como cão, mas a própria KJ de 1611 traduz da seguinte maneira: no passado, Alguns pensadores e políticos chegaram a usar essas e outras profecias para justificar a legalidade bíblica do sistema escravocrata, especialmente de pessoas de pele negra, o que é repugnável, né, irmãos? Entretanto, não apenas qualquer sistema que escravize o homem a outro homem, ou sistemas econômicos de exploração do homem pelo homem, é absolutamente distante da vontade de Deus, como nesse caso específico. Os amaldiçoados por Noé são os cananeus da raça caucásica e, portanto, brancos legítimos. Versículo 26. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. O comentário: Noé enaltece e louva o nome do Senhor, agradecido ao reconhecer que Deus é a fonte de toda a bênção de seu filho Sem, e que dos semitas, povo em que se incluem os israelitas, começando por Abraão e chegando até a pessoa do Messias e Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos chegaria a salvação eterna. O povo de Jafé iria também compartilhar bênçãos entregues a Sem. No verso 27, que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos, depois morreu. O último comentário. Finalmente, após quase um milênio de vida, morre o décimo e último notável representante da genealogia de Sete. Hoje eu utilizei esta outra maneira, enquanto fui lendo o texto, já fui fazendo a leitura da nota de rodapé. Essa pode ser uma maneira utilizada por você, ou também você pode ler todo o capítulo e depois fazer a leitura de todos os comentários, voltando para cada versículo. O que importa é que nós estudemos a palavra. Partindo então para o aspecto conclusivo do meu comentário no livro Houve Luz. O recomeço. Nós falamos no capítulo anterior, na verdade, sobre o novo nascimento. Tudo aquilo que abordamos, abordamos em função de um conceito bíblico que é o novo nascimento, porque a aliança noética aponta diretamente para o novo nascimento. Agora, vamos compartilhar um pouco sobre o recomeço assim que Noé começa a desembarcar da arca e juntamente com ele sua família e todos os animais. Deus abençoou Noé e sua família, dizendo para serem frutíferos e multiplicadores. O capítulo reforça a ideia que a humanidade é responsável pela criação. Ontem mesmo eu ouvi uma reportagem falando sobre o desmatamento da Amazônia, o que certamente fará mal não só para o Brasil, mas para todo o planeta. Irmãos, irmãs, nós somos responsáveis, o Senhor nos outorgou essa tarefa. Somos responsáveis pela criação, pelos seres vivos, pelos animais, pelo reino vegetal, mineral. Nós somos responsáveis pelo planeta. Não estamos aqui para destruir, e sim para cuidar, zelar pelo mundo em que habitamos. Há uma ordem clara para que o ser humano não faça derramar sangue, o sangue do seu irmão, porque somos todos criação de Deus. O assassinato de Caim não deveria ser recomeçado de forma alguma. E aquele que recomeçasse seria também amaldiçoado, como o pai dos assassinos, que foi Caim. O ser humano, segundo a imagem do Senhor, é fecundo, é multiplicador e não assassino. A aliança de Deus com Noé é para a manutenção da vida na terra. Esta aliança foi estendida à sua descendência e também a toda a criação. O arco de cores que aparece no céu depois da chuva é o sinal desta aliança que representa a justiça e a misericórdia de Deus. Justiça quando o Senhor manda o dilúvio na terra para condenar o pecado, e misericórdia quando mantém a vida humana e animal através da arca de Noé. Não haveria mais destruição por dilúvio por causa desta aliança. Em Cristo somos abençoados e graças à sua vida, morte e ressurreição, não haverá mais juízo para quem estiver na arca da vida eterna, que é Jesus Cristo, o Senhor. O sacrifício de Jesus foi único e suficiente para pagar todos os pecados e renovar a vida. De modo que não é necessário mais nenhum sacrifício humano para estabelecer a nossa relação com Deus. O nosso relacionamento com Deus não precisa e nem deve ser sacrificial. Eu vou repetir um conceito: renúncia, doação, entrega missionária, comprometimento. Isso não é sacrifício. Há na mente das pessoas a ideia de que, se sacrificando-se, elas então vão se chegar a Deus. Não. O sacrifício único e suficiente já foi feito. Agora nós temos o sacrifício de louvor e adoração, que não passa de uma expressão de amor e satisfação plena do nosso ser. De modo que não é necessário mais nenhum sacrifício. Assim como também não haverá mais dilúvio por causa da aliança noética. Também não deve haver mais nenhum sacrifício para remissão de qualquer pecado. Jesus pagou toda a dívida na cruz do Calvário, libertando do juízo aqueles que estão nele e propiciando nova vida a partir de sua morte e ressurreição. Deus olha para o arco nas nuvens e se lembra de sua aliança com Noé para não destruir a terra. Abro um parêntese. A partir do conhecimento desse texto, eu quero sugerir a você, e que você faça essa orientação também para os seus filhos, sobrinhos, netos, que nós não chamemos de arco-íris por causa da menção à mitologia grega, mas que nós chamemos de arco do Senhor, arco nas nuvens, arco de Deus. Claro que você precisa, no momento certo, também explicar que as pessoas vão chamar de arco-íris, senão a criança vai ficar embaraçada na hora da sua formação escolar e não vai saber por que que só ele está falando diferente. Você vai ter que explicar isso, mas é importante que nós usemos uma nomenclatura compatível com a vontade do Senhor e que não utilizemos esse nome íris, porque nós não estamos aqui para reforçar nenhum tipo de mitologia ou de adoração a qualquer deus ou deusa que é estranho à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, e como diz a Bíblia, não passam de espantalho em pipinal. O pai olha para Jesus e se lembra da aliança eterna de amor firmada em Jesus, para salvar todo aquele que nele crê e obedece. Em relação à genealogia, Cã é o pai de Canaã. Cã é um dos três filhos de Noé. Foi amaldiçoado, juntamente com sua descendência, porque viu a nudez de seu pai e, ao invés de cobri-la, foi contar a seus irmãos. Os irmãos Sem e Jafé foram respeitosos e trataram de cobrir a nudez do pai, que estava embriagado. Aqui nós vemos dois erros, irmãos. Primeiro, Noé, infelizmente, passou da conta e se embriagou. E a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então Noé errou, pecou. Mas uma vez tendo pecado, seu filho Cã foi e contou para os seus irmãos. Ele não encobriu a transgressão. O problema aqui, irmãos, eu volto a dizer, não é a questão da nudez física, mas é o escândalo em relação ao estado, à situação em que o pai estava. Depois da sua embriaguez. Então, é nossa função, é nosso dever, é nossa obrigação, como Provérbios nos ensina, diante do pecado de alguém, não revelar este pecado. Nós não estamos aqui para fazer um noticiário do pecado dos outros. Nós não estamos aqui para expor a pessoa. Não estamos aqui para expor a nudez espiritual da pessoa. Nós estamos aqui para dar testemunho da glória de Jesus. E o que você deve fazer é aquilo que os irmãos fizeram. Não mentir, jamais mentir. Mas o que os irmãos Sem e Jafé fizeram foram respeitar o seu pai e trataram de cobri-lo para que a vergonha não fosse maior do que o próprio pecado da sua embriaguez. Então, eu repito para vocês uma orientação que é muito importante para o campo do nosso relacionamento. Em relação à genealogia, Cã é o pai de Canaã, para o seu aprofundamento histórico e geográfico. Cã é um dos três filhos de Noé, e ele foi amaldiçoado juntamente com sua descendência. Você também pode perceber aqui porque tantas coisas acontecem há milênios ali na região de Canaã. Cã viu a nudez de seu pai e, ao invés de cobri-la, foi contar a seus irmãos, propagou aos seus irmãos. Os irmãos Sem e Jafé foram respeitosos e trataram de cobrir a nudez do pai que estava embriagado. Em nome de Jesus, que ao perceber o pecado alheio, não seja você um propagador desse pecado, mas seja você alguém que se cala e intercede para que a pessoa abandone a prática do pecado. Noé pecou quando bebeu, ao ponto de embriagar-se. E o filho Cã pecou quando desrespeitou o pai, vendo sua embriaguez e divulgou. É necessário respeitar todas as pessoas, principalmente respeitar os pais. Nunca se deve divulgar o pecado alheio. Por causa disso, Cã se tornou servo dos seus irmãos. Deus engrandeceu a Sem e a Jafé. Um dos descendentes de Cã foram os cananeus, que vieram a ser inimigos de Israel, e vê-se nisso também a consequência do pecado e a distância do Deus de Israel. Para falar dos cananeus como inimigos de Israel, nós precisaríamos de muito mais tempo, porque também entre os cananeus, muitos acabaram se incorporando à fé em Javé. Mas isso demanda um tempo que não é o objetivo da nossa devocional agora, fica como um elemento para você se aprofundar a posteriori. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesse dia. Amanhã e domingo nós faremos a conclusão do capítulo 10 e 11 e também faremos a ministração sobre liderança. Não perca. Não perca um treinamento para obreiros, líderes, jovens pastores e pastoras, missionários, missionárias. Não perca. Se você já perdeu alguma das mensagens que foram feitas, ministrações que foram feitas sobre Gênesis, sobre Levítico, sobre Salmos, agora a pastora vai falar sobre um profeta a partir da semana que vem, que é Jeremias, sobre o Evangelho de Mateus e sobre o curso de liderança. São seis áreas que nós já estamos trabalhando. Se você perdeu, acesse o blog. O endereço do blog é bloglogos7.blogspot.com. E peço uma gentileza a você, divulgue para amigos e para irmãos na fé o endereço desse blog, porque nós temos ali já umas 70 ministrações onde esse amigo ou esse irmão na fé poderá, ser edificado espiritualmente. Relato para vocês, e depois mais particularmente aos 10 mantenedores, que nós avançamos além do que eu esperava. Só vou dar um dado para você, para não cansá-lo agora. Eu pretendia, nós começamos no início de abril, e eu pretendia até o final de junho, ter mais de 400, alcançar 400 acessos, 400. Irmãos ou amigos, 400 pessoas que acessassem o blog e fossem edificadas por essa palavra. Só uma informação: atravessamos já a barreira dos 500 e vamos agora em busca de 600 pessoas que se alimentem, porque nós temos alimento para distribuir e você parte disso. Você pode nos ajudar a fazer isso. Também ultrapassamos a barreira do número de países e temos feito um pequeno comentário A missionária Vivian tem feito um pequeno comentário, uma síntese em inglês, e nós temos a convicção que, com o passar do tempo, outras pessoas de outras nações irão se alimentar também. Que Deus te abençoe e te guarde. Prepare-se para o curso de liderança, para o encerramento dessa fase até a Torre de Babel. E a semana que vem, não perca mensagens poderosas, ministrações poderosas de Jeremias com a pastora Margarete. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.